Pô, Falâncio, qualquer dia temos é que fazer um partido, pá. É, pá, isso é que era bonito, pá. Pois é, pá, para metermos tudo nas contas do partido, pá, não pagam impostos nem nada, pá. Eu até já tenho um nome, Falâncio, pá. É, pá, diz aí, camarada, pá. O Todo Partido da Luta, pá. Parece muito bonito, camarada.